5717, livre no 10, chama pro táxi. Chama táxi, 5717. Se possível, está autorizado, já iniciou? Ciente. Ciente, 5896 coordena com a equipe de solo de modo a efetuar o pushback simultâneo com a aeronave no 4. A aeronave do 4 vai puxar com a cauda para o ingresso do parte 3. Objeto 6749, do you read me? Yes, sir, of course. You are clear to push back and start. Coordinate with infra-aero to do your pushback, putting your tail part toward the entrance of apron number 3 simultaneously to the aircraft on gate number 2. All right, we have the aircraft on gate number 2 already parked. In the pushback, we are clear, putting the tail of the aircraft on the intersection of the parking spot of number 3. We are calling you back to 7498 number 4. Roger. 8-9-minute, escuta. Afirmativo. Coordenei com a equipe de solo de modo a deixar a aeronave no 4 inicial pushback. Ela vai colocar a cauda aí na entrada do pátio 3, de modo a deixar o seu pushback livre aí. Taxi objeto 5717, seu B141-340, terra convite. Autorizado o táxi até através do portão 612, 5717. Autorizado táxi através do 612, 5717. Solo para o táxi 5896, 96 a bordo, 3 horas e 50, alterna Galeão. Meia, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, onde chama pronto, o ajuste 1020, 5896. Ponto de espera no zero, chama pronto, 5896. ground, Rob Jet 6749, and we read the text with 140 people aboard, 140, endurance of 3 hours and 45 minutes of training on the airport. Roger, you're ready to taxi. You're clear to taxi following aircraft of your company to hold point of runway 10. Call me ready for start your takeoff and KNH 1020, web 6749. 1020, we're following the aircraft of the company in front of us. And when ready, call you to take off. You time for that. Sectional 7, segue a aeronave da companhia, taxiando até o ponto de espera, Boeing 737-300, após a passagem do mesmo, segue até o ponto de espera, onde chama pronto o ajuste 1020, 5717. Visão para a nave da companhia, vai seguir o mesmo até o ponto de espera da 10, 1020, ajuste 5717. Ponto de espera pronto, 5896. Livre decolagem para o 5896, vento no 50 graus 07 nós, ajuste 1020. And maintain hold point off runway 10. Maintain hold point 10, 6749. Decolado 09, controle 1, 208. 208, obrigado, boa 5896. Controle Salvador, muito bom dia, 5896, cruzando 1400 na sua escuta. 896, contato radar, sabe manter um nível de voo 340. 340, pode voar Dael 5896? Autorizado, Dael. Dael da presente e autorizaria a liberação de velocidade abaixo do nível 100? Autorizado. 5896, obrigado, vai voar Dael. Webjet 6749 in line up and wait, line up and maintain runway 10, 6749. 6749, you're clear to take off. Runway 10, wind 150 degrees, 06 knots, and KNH 1020. Clear of takeoff, 10, 1020, wind 5797 ali, mantém piso no zero. Ali mantém, 5797. Jet 6749, airborne at 14 call. Departure control frequency 120.8. Salvador, departure control 1208. Thank you, have a nice day, sir. Day two. Good flight. Over to departure control. Morning, my jet 6749 on dial departure and lay the transition. Jet 6749 and climb to flight level 340, radar surveillance. Climb on chill 340 radar surveillance, request possibility to fly heading later. I direct dial 6749. Fly and dial, thanks sir. No 7, livre decolagem, vento no 50 graus, 09 nós, ajuste 1020. 1020, livre decolagem, pistado certo, web 57 no 7. Jet 5896, chama centro Recife, 1251, alterno no 3325. 3325, 5896, obrigado, boa. Boa. 7, 17, decolada aos 17, controle 1208, confirmando decolada aos 18. Ok, 1208, Web 5797. Salvador, bom dia, Web 5717, cruza 2000. Jet 5717, contato radar, sobe o nível de voo 340, vigilância. 340, Web 5717. Identifique, desça para 4 mil pés ou ajuste no 020, chegada bom. Jet 6749, contact Deep Tenor, frequency 125 decimal 1, if enable 133 decimal 25. 1251133 25, thank you, have a nice one. São 3597, acione a identificação. Cono 7 identificado, sua descida liberada ao 060, na proa de Alagoinhas, intercepta a chegada boa. Objeto 5717, chama Centro Recife, 1251, alterna 13325. 351-3325, web 5717, estamos aqui. Até mais. Com 1995. Com 995, identifique. Chegada bom, se desse mantém o 070. voo no 804, livre descida 2000 pés, autorizado a final no zero. 2000 pés, autorizado a final no zero, voo no 804. Então 3517, desce a 4000 pés, ajuste no 020. Chegada bom, você desce e mantém o 080. Charlie Yankee. Charlie Yankee, prossiga. Confirme as intenções de voo. Confirmando em Taparica, se afasta para o nível, para o rumo 060. Gente, vou coordenar com o controle a possibilidade de ingressar no corredor Cheque 500 pés. Um minutinho, por gentileza, o Mike Charlie aqui. Gente, então, 1000 pés, Mike Charlie aqui. Autorizado o local Salvador, Salvador, decolada 197, voa na direita ingressando no Axé, 1000 pés, o Mike Charlie Yankee, rota de Itaparica, em Itaparica pro 060, o código é o 5431 e o controle 1208. Correto, confirmando apenas quantas milhas se afasta na radial 060. Oito nove sete, identifique. Chegada bom, se desse mantém 090. Marque, Charlie.